autorizado a decolagem da 90, vento uma vez eu vou ao 06. Do 4958, passou coral, contato radar. Caso 2775, desça para 250010. Após o TAP, voe certo 366 para o RNAV. Azul 2775, descendo para 2.500 pés após o TAP, o CA Vitor 3 metros. Contato radar na decolagem, sua para nível de voo 360 via saída Arbor 1. Sobe a 360 via saída Arbor 1, gol 1093. Autorizada a decolagem da 10, vento 120 km 06 12 de mais. Tive decolagem 10, para 1865. 49, desça via chegada a bordo para nível de voo 060, Senegal 0014. Desce via, bom dia, um alfa, bom dia, 060, 014, azul, 2349. Na 093, vou tirar a Elefa. Elefa, gol na 093. Cinco decolado aos 46, controle de Salvador no 208. 208, bom dia, 8 metros. Controle Bono 865, decola Arbor 1. Bono 865, contato radar decolagem. Sua para nível de voo 360 via saída Arbor 1. 360 via Arbor 1, 865. Para o circuito, desça para nível de voo 050, QNH, no 0-4. No 0-4, desce para nível 050, no 4-4-5-2. Bono 093, tudo restrito pelo centro Recife, da NVG voo 320. Restrito 320, Bono 093. Bono 865, tudo restrito pelo centro Recife, da NVG voo 320. 320, restrito, Bono 865. Seria possível fazer para o 1865 a pura de Alepa? 1865 Verefa. Elefa, graças a 1865. O azul 275 passando no Serra Vitor 6, né, minha? Azul 275, somos chametorno no 8 decimal 9 e 5. 295, chamarada. Azul 4958, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, azul 4958. Azul 275, tráfego avistado, autorizado, posição a 0. Eu estou 1093, chama o centro de Recife, frequência no 2000 decimal 0, alterna no 28 decimal 8. 260, 288, bom, 1093. Quatro, nove, cinco, oito, dois, até 25, 0010, que é legal, 1094. 1094, 2500, azul, 4958. Azul 4958, voo estado 366 para o RNAV. Voando 366 para o RNAV, azul 4958. Bono 865, chama o centro Recife, frequência 125.1, alterna 128.35. Corrigindo o Bono 865 no 2000.0, alterna 128.8. Ao 260, 288, Bono 865. Ativo o Bono 865. Tá, bom dia. Bono 649, desça para 4.10. Já permanece no 0 no 4. E 4.014, 1.649. após o 366, o azul 4958, tem procedimento autorizado? Afirmativa, azul 4958, autorizado é RINAF, reporte visual com campo. Autorizado é RINAF, reporte visual, azul 4958. Obrigado, Azul. 75, solo 56, solo Salvador no 21 decimal 9. 19. Azul, bom dia, Azul 2775, bom dia. Autorizado, parte 3, via Alfa aqui, latente abalizador. Alfa aqui, parte 3, latente abalizador. Voo 204, dessa vez chega da Mari para nível de voo 050, Senegal no 094. Voo 2104, poder voar 369. Voo 2104, negativo, mantenha a chegada da ISAP, faz o SAP, serve do 366. Faz o SAP 366, voo 2104. Azul 4958, visual na pista. Azul 4958, se me torno no 8, decimal 95. 1 no 8, 95, azul 4958, bom dia. Sim. 649, desça para 25000 pés, autorizado para o 366 para as naves, repasse de volta ao campo. 3000 pés, autorizado direto 366, voltarei estabilizado, vou no 649. 649, desça até 25000 pés, o Senegal no 094. 2500. Estabilizando o gol no 649. 649, chame turno no 8, decimal 95. 295, bom dia. Direita 219, do 4958. Uno 649, vento 130, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Agora melhorou. Autorizado CR 366, desce para 2500. Autorizado a RNA, vai reportar estabilizado, visual com campo, 2104. Solo aos 05, direita, 121, decimal 9. Direita 219, igual no 649. Salvador, voo 649, voo ativo. Voo 649, autorizado ao pátio principal via Alfa Juliette, portão 612. Autorizado o táxi, pátio principal, Juliette para o 612, no Panamera. Com campo estabilizado, alinhava no 0, gol 2104. 2104, se me torno no 8, decimal 95. No 8, 95, bom dia. Salvador, bom dia, gol 2104, final estabilizado. Agora vai passar o Sierra Victor 372, visual. 2104, autorizado, pouso pistonal 0, vento 130 graus 079, o ajuste 1014. Afirmativo, tem livre pouso, pistonal 0, gol 2104. Salvador, Rio 5975. Rio 5975, formação Impulso Golf, pronto copy. Só escuta, senhor. Rio 5975, autorizado Fortaleza, via UP Zulu 19, conforme rota do plano. Rio de voo 350, decolada 10, curva à esquerda, saída Momo, transição Froti. Transponder 5033, controle Salvador, opera em 120.8. Ei, autorizou 5975 da Rio, via UP Zulu 19, 350, decolada no 0, primeira curva à esquerda, saída Momo, Froti. 5033 no transponder e o controle é operando 208, Rio 5975. Correto, Rio 5975, reporte para pushback e funcionamento, pode ser. Assim faremos, 5975. Bom, o senador está certo, 2223, Golf, bom dia, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Passarelo 2223, autorizado, Vitória da Conquista, nível de voo 180, decolada 10, curva à direita, saída Arbor 1, Elefa. Após a Elefa, voa DCT Oplo, DCT Vitória da Conquista. Transponder 5043, controle Salvador, opera 120.8. 2 da noite, decolada 10, direita, Arbor 1, Elefa, Oplo e Conquista. Responde 5043, controle 208, 2223. Correto, passarei 2223, reporte para o pushback também. O 2104, solo no 3, próxima direita, no 21 decimal 9, solo. 219 direita, obrigado, 2104. 70, autorizado Teresina via UPZLU 20, conforme rota, nível 340. Decolada 10, curva esquerda, saída Momo, transição Nenim. Transponder 5017, controle Salvador, opera 120, décima 8. Correto, Sideral 9970, reporte para puxa acionamento, faz 3. Salve, Salvador, bom dia, Gol 2104. Gol 2104, bom dia. Autorizado, parte principal via Alfa Juliette, portão 4. Parte principal Alfa Juliette, do portão 04, Gol 2104. Salvador, na escuta do 5975, barril. Afirmo, prossiga. A possibilidade do senhor coordenar com o centro, eu digo final, 9310. Afirmo, será coordenado, aguarda, sim. Você escuta, senhor. Salvador, bom dia, agora 759. Gol, no 759, bom dia, gol, confere, pronto, copy. Voo no 759, autorizado Guarulhos, via UPZLU 10, Taubaté, nível de voo 360, decolada 10, curva direita, saída, Rael, Lida Motiva, transponder 5044, controle Salvador, opera 120, décima 8. Guarulhos 350, UPZLU 10, Taubaté, decolada 10, Rael, Lida Motiva, transponder 5044, controle 208, voo no 759. Correto, Gol no 759, reporte para puxa, acionamento, portão 3. Salvador, Patrulha 2223, posição 14 para fechar o equipamento. Patrulha 2223, autorizado a repostar. Rio 5975, não escuta? Sim, escuta, senhor. Rio 5975, autorizado nível 310. Ok, muito obrigado, senhor. Como final, 310, 5975. Golfo Salvador, Hotel Mike, Hotel Kilo. Mike, Hotel Kilo, prossiga. Gente, mais hotel, Kilo aguarda para iniciar o reboque. A BR da Passarela está iniciando feedback no, na remota 14 agora. Positivo, aguarde. Bom, Salvador, parceiro do 2223 para o ataque, com 4-2 a bordo, 5 horas de autonomia, alterando o Salvador. Passarei do 2223, autorizado táxi via Pátio Índia, ponte espera torre 1-8-9-5, 1014 no ajuste, tem um bom voo. Pátio Índia, 1014, bom dia, Leão. Hotel Kilo, autorizado reboque até a posição 7 do pátio principal, reporte hotel. Positivo, senhor, reportaria ao pé. Novo voo 1759, posto 3, retorno na pista do 3. Voo 759, coordene com a equipe de solo, após a TR da passarela passar a retaguarda, tem livre feedback, treinamento, reporte táxi. 755, dessa vez chegada bom para 4.000 pés, renegando a 014. Pois, ela deve passar 223, ponto para dar 0, bom dia. Passarei do 2223, autorizado, linha de decolada 10, vento 120 graus 089. Dois, decolado aos 26, controle Salvador no 208. 208, 2, 2. Salvador, Rio 5975, para o posto de acionamento. Autorizado, Rio 5975, reporte táxi. Sim, autorizou o acionamento táxi, viu? Comandor, voo no 100, para o táxi, voo no 78 a bordo, 4:30, Campinas. Voo 759, autorizado, táxi até o ponto espera da pista 0, via táxi Índia, à direita. O ponto espera quando pronto, torre 118.95 com 1014 no ajuste, bom voo. Autorizado até o ponto espera zona 0, via Índia, ponto espera 2195 e 1422, bom dia. Solo Salvador, Elton, Michael Cabrino. Michael até o Kido, prossiga. Informando aqui o técnico de aborto na ponte, 07. Gente, Mike, até o Kilo, bom dia. Rápido, ótimo. Salvador, bom dia, Gol, 759 Pro. 759, autorizado a linha de falada 10, vento 30 graus 07 metros. Linha da Costa, Azul 2783, bom dia para a cidade da conquista, prepara a saída Arbor 1, informação Golf, aguarda a cópia. Gente da Golf, no 60 eu conquisto o 2783. Decolado aos 30, controle Salvador, no 20, décimo 8, 0. 208, mano. Azul 2704, bom dia, Golf, confere. Prepara a saída Cuca para Recife, número 2, cópia. Luna 755, vou encerrar do 367 para as naves, após o 366, desça até 2500 pés, Senegal no 094. Autorizado 367, após o 366, autorizado as naves, 14, ou 1755. 14 no ajuste, bom voo. Principal Índia, 118, na frente, pode ser graças. Azul 2783, cópia. Azul 2783, autorizado Vitória da Conquista, nível 160. Decola da 10, curva direita, saída Arbor 1, Elefa. Após Elefa, voa DCT Opló, DCT Vitória da Conquista. Transponder 5046, controle Salvador, pera em 120, décima 8. Está ligando 60, conquista, decola 90, curva direita, arbor 1, elefa, o Glória, disse, ó, história da conquista. 5046, o transponder 208, controle, 2783. Correto, 2783, reporte para o estacionamento, parte 3. Pode ser. Azul 2704, cópia. Azul 2704, autorizado Recife via Upzulu 17. Nível de voo 350. Decola da 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Transponder 5051, Equador e Salvador, oferem 120, décima 8. 1-2-7-0-4, está autorizado para a recife de 2-1-3, temperatura 30, nunca rara. Zero, segundo, portão 1, e o controle, 1-2-0-1-8, 1-2-7-0-4. Correto, 1-2-7-0-4, aposte para pushback e acionamento, portão 1. Resposta, 1-2-7-0-4. Salvador, Rio 5975, seu ponto pode esperar 1-0, pronto. Rio 5975, autorizado a linha de colapso 1-0, vento 1-3-0-0-8-9. Linha de decolar, Rio 5975. Com 975 decolado aos 35, controle Salvador no 208. 208, no 20, decimal 80. 2080. Volvo no 759, chame Recife, 125 ano. Salvador, Rio 5975, decolou na escuta. Rio 5975, controle, contato radar, prossiga como autorizado. Batido, Rio. 759 da Gol, chama Recife 2545. 1251, o Gol no 759. 251, Gol. Gol no 755, está autorizado a aproximação, Renato. Autorizado a aproximação, Renato, da 1-0 para o Gol, 755. Bom dia, Papatango Mike Surveninga, solicita autorização de reboque da posição remota número 13 do pátio principal para o pátio principal, gate número 10. De Índia, autorizado iniciar o reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Justo no 014, desça para 8.000, chegada bom. Pátio remota número 13 do pátio principal para o pátio principal, gate número 10. E corrigindo, o Mercancê Índia está livre inicial reboque, corte ao término. teste, iniciarei o reporte, na sequência informarei o teste. Graças. Paulo, bom dia, Golo 649, ciente da informação, boa para autorização, por favor. Diego, Golo 649, informação agora, informação hotel, para Serra Brava, Papa Serra, Porto Seguro aprovado, nível 3620, via Pesolo 44, cola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após direto Porto Seguro. Aciona 5053, controle 120, decimal 8. Ciente autorizado 360, Porto Seguro, Pesolo 44, decola pista do zero, primeira curva direita da El, Leda, porta Porto Seguro, transponder 5053, controle 208, Golo 649. Correto, Golo 649, portão 612, reporte pronto, pushback acionamento. Já está pronto, 649. Está livre, Golo 649, chame táxi. Livre, 649. Também para o policial de acionamento, Azul 2704. Então, 1 autorizado, Azul 2704, chame táxi. Trabalhamos para o táxi, Azul 2704. São 100, direto a Boca, Rio 597. Passando 366 com 1755. Turno 755, cheque o trem, chame a torre. 11895, Camilo. 1895, Montiano. Boa. E, Salvador, muito bom dia. Com 1755, estabilizado na 190. 1755, autorizado pouso, pistão no zero, vento, 120 graus, 8 nós. Autorizado pouso na 10, para o gol 1755. Azul 4981. Passaria do 2223, em voo direto para a Vitória da Conquista. Chame Recife, 1260, também. 2600, bom dia. Positivo, controle está ciente do desvio, Azul 4981. Pode dizer possível voar na proa do Serra Vista 366? Positivo. Direto, passado aqui. Salvador, bom dia, voo 2069, informação hotel, estamos no portão 04, situação Fortaleza. 2069, aguarde copo, prepare a Momo, transição pro ti. Momo pro ti, obrigado. Solo Azul 273, então o Romeu, pushback acionamento. Autorizado Azul 2783, chame táxi. Chamada táxi 2783. Para o táxi, voo no 649, pior.